то есть сабату он уносит здесь монаси, чар-чар-ся. Вот тоже лет сяхов, не плачу не делать здесь сила. Папа, а мы вот тоже лет сяхов. Значит, если мы тренируем, кем спейс? У России будет... Клари за три. Romeo Charlie Charlie Serra, autorizado final do ano 7, reporte através da EMA. Lugo 712, autorizado a decolar, disco no zero. Leão, 345, direito a gente até o ponto de espera. Ponto de espera é torre 1895, PNH 1095. Zuli, boa tarde, Azul 2712, transfere na sua escuta. Azul 2712, contato radar na decolagem, subo para o nível 150, direto Jamo. 150, direto Jamo, confirma. Afirmativo, direto Jamo. Ah, desejaria, se for direto Conde, a gente aceita, senhor. Gente, direto Conde. Direto Conde, muito obrigado. Última aeronave modular com controle, por cima. Gente, eu tô de Leto Serra, chame todo mundo no 8, decimal 95. Então, 3897, chame sempre Recife em 125, decimal 1. Alterna 133, decimal 25. 125, 133, decimal, obrigado. Boa. 3283, na posição 9, Brasília. 3283, Brasília, autorizado 360, Perdulou 17. Decola, pista 1 a 0, primeira curva direita, sai garbosa, transição, elefa. Controle Salvador, 119, decimal 35, transponder 5434. Corrente, sempre pronto, suspeito. Olimpo 07, pronto, qual é o tempo? 1-7, resposta nacional. Repórter nacional do 1-7, 1-0-3. 1-645, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1-0 graus, 0-8-9. Não, autorizado a decolar, 0-1-645. Mal 3-5. aqui é o Juliette Serra, eu falo tráfego Papa 28 Alfa, direção à final da 17, descendo para 1.010. É ambiente da Oscar Whisky, prosseguindo na perna do vento. Papa Romeo November Oscar Whisky, informo helicóptero, mantendo 500 pés, cruzando o final da pista 10. Novembro 3. Alicerra, solo azul no 8, atenção na frequência ali. K45, decolada azul no 8, chama controle 119.35. 0345. Boa. Erro 1945. 2-9, direita via Índia, ponto de espera torre 1-1-9-5, NH 1-0-1-5, bom voo. Direita Índia, lá, 2-9-5. Juliette Serra, autorizado. Reporte, recepção do canal do vento. Papa Romeo November Oscar Whisky, avistado, foi autorizado, pisco no 7. Vento 1,00 graus, 089. Autorizado, pouso na 1,7, November 3. Então mandou autoriza a longa final do hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado. O hotel Juliette Serra autorizada a longa final para a Hotel Juliette Serra, corte na final. Eu postarei na final, Siena. Meu nome é Melão Suíste, solo 2-1, autorizado backtrack. Atenção às manobras, reporte livre na pista. Contagem 2, Oxalé 62, 259, espera pronto na 10. Oxalé 6259, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1-1-0 graus, 089. Nivelamento e decolagem para Oxalé 6259. Hotel Juliette Serra ingressando na final, baixado e travado. Hotel Juliette Serra, reduz a velocidade, informo a aeronave taxiando via pista. Vai reduzir aguardando a aeronave para a Leve a 259, vento 1-1-0 graus, 0-8 graus. Salvador, o Serra estava observando a aeronave livrando a pista e prosseguindo para o pouso. Hotel Ilha Serra, avistado por autorizado, pista no 7. Vento 1-10 graus, 08 nós. Operação Luiz, quer estacionar a frequência livre. Tráfego Salvador, boa tarde, o Azul 2781. Para a vitória da conquista, o nível 180, está funcionando bem. Azul 2781, November, confere, conquista autorizada via rota do plano, nível 180. Saída Arbora, Elefa, mas Elefa voa piloto, ICT, Vitor Charlie Oscar. Primeira curva à direita após a decolagem. Profundo 5436, controle Salvador, 119-35. Está autorizado o vitória da conquista, nível 180, conforme rota. A saída, decolagem 10, curva à direita, saída agora, transição aberta. Após o piloto, direto, vitória da conquista. Transponda 5436, controle Salvador, 119-35, azul 2781. Azul 2781, no cotejamento correto, chame para o estacionamento. Camará, quando pronto para o estacionamento, 271. 1705, aciona a identificação, desça para 4 mil pés via chegada BOF, ajuste 1015 Salvador. Autorizado via BOF, 1015, voo 1645, chame sempre a Recife em 125.1, alterna 133.25, voo. 707 para Salvador. Funcionamento a seu critério, reporte para o táxi. Já está passando Echo Delta Fox. Echo Delta Fox, confirme o tipo de equipamento pessoas a bordo. Tango Echo Delta Fox, você é no código 0136, mantenha corredores, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte quando no Través de Veracruz. Chinês 1259, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251 ou 33325, obrigado. Corredor 7-1-2, 4 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 150 e chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 1203, muito grato, tá bom, 27-1-2-2. No 705, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento pelo SXA, reporte quando estabilizado. Para 2.000 pés, reportará como estabilizado, entende que está liberado da restrição de 4.000 em pelo. Afirmativo, cancelado a restrição de altitude em pelo, voo com 705. No 705, cancelado a restrição de altitude em pelo, voo com 705, reportará estabilizado, sinal BLS X-Ray, acendo o céu. Solo Salvador, no 2781, no pátio 3, solicita a partida e questionamento. Solo 2781, no pátio 3, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 2781. Estabilizado no localizador ILS X-Ray, cabeceira 10, Gorno 705. Gorno 705, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. Torre Salvador, 118.95, boa noite, Gorno 705. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, Gorno 705. Estabilizado, aproximação final ILS X-Ray, cabeceira 10. Show no 705, ajuste no zero. Avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 110 graus, 089. Pouso cabeceira 10, o gol 1705. 10 no 5, pode ir. Lento 07, táxi autorizado, reporte na hotel. Eco Delta Fox, ingresso no corredor Vera Cruz, reporte no através do de Paripe, mantendo no 1500 pés. Cumba 29, contato radar a 71 milhas nordeste de Salvador. Descida para 4 mil pés, voo na proa de PF para interceptar a chegada. O ajuste em Salvador 1095. De 61, autonomia de 3 horas e 20, altero na Salvador. Mais autonomia? 3 horas e 20. Fazer 2781 no táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, via PAT 3, PAT 1 e táxi em Índia, ponto de espera TOI 11895, que é legal no 095, bom voo. Eu e Guiz, autorizado o táxi via PAT 3, PAT 1. Até a Índia, ponto de pedra 10, torre 22, decimal 95, ajuda em 72. Como Salvador, gol na 705, livrar na pista na 68. 705, alfa, chamei aqui da Juliante. Alfa, 2705. Tenho pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Charlie Bravo, via Pêndulo 44, nível 280. Saída da El, Leda, Porto Seguro, primeira curva à direita após a decolagem. Transponder 5452, controle Salvador 1119.35. Thank you. correto, é Charlie Tango. Só confirmando, decolagem será pista na 7. Gente, 06 no PAB, chame a torre para o táxi. Em 18 decimal 95. Em andar agora 10 no 5, bom voo. Leão 3-4-0 para Leão, via Pernambuco 857 até Monstro, nível 360. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5445, controle Salvador 119.35. Autorizado Galeão, nível 360, de volta no 0, com o centro da direita, pelo Israel, Vila e Rumo, que é o seu nome, 257. Zona 5445, controle 3095, que é o 3997, não, 1-0. Cotejamento correto, 3197, show de 690. Portão. 1705, Juliette, portão 02. Juliette, 02, 1705. Zero meia dúzia, às 7 horas, atendendo o Macaé. Controle, Eco Delta Fox, através de Paris, você está visual com o campo. Sente, Eco Delta Fox, reporte a rotatória. Reporta lá a rotatória. Alepo 07, autorizado, ingresso na 10, reporte táxi via pista, reporte aliado de pronto, cabeceira 10. Azul 2781, decolou aos 47, chama controle Salvador 119.35. Controle Salvador 119.35, Azul 2781, bora. Salvador, boa noite, Azul 2781, saí da Arbosta. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída da Arbor para nível de 180. Saída da Arbor, nível subida para 180, Azul 2781. Seu canal, para a captura 1747. Tango Eco Delta Fox, chame a torre na frequência 1-8-2-9-5. Delta Fox. Boa noite, é o Eco Delta Fox, está sob a rotatória visual com campo. Eco Delta Fox Trot, utilizado final, poste através da RMA. Chama lá através da RMA o Eco Delta Fox. Delta Foxtrot, realize 360 à sua esquerda, reporte reintercepção no final da 17. 360 pela esquerda, vai chamar reinterceptando o Eco Delta Fox. 2781, autorizado, voo Alessa. Proa de Alessa, azul 2781. Turno 866, acendo identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 905. Chegada Mari, 050, dirigindo ajuste, a possibilidade de puxar para o GTAP com 866? 866, autorizado para o GTAP. GTAP, obrigado, 866. Charlie Tango, autorizado a decolar para o turno 7, vento 120 graus, 09 leste. Delta Fox interceptando a final da 17. Seu Delta Fox Trot, reporte através da RMA. Delta Fox. Eco Charlie Tango, decolou 5-1, chama controle Salvador, 119-35. Lá 35, um grande abraço até outro dia. O Eco Charlie Tango. Salvador, o Eco Charlie Tango decolou na sua escuta. Papai Romeo, Eco Charlie Tango, contato radar na decolagem, sobrevia saída da Delta, nível de voo 280. Delta 280, o Eco Charlie Tango. O Delta Fox. Meu Eco Charlie Tango, da presente, vou na proa de Izila. Da presente, Izila, o Eco Charlie Tango. Gente, autorizado, táxi à esquerda, reporte liberar pista. Autorizado a colapso, estamos 0, vento 110 graus, 089. 29 vai na 3 de pelo. Autorizado, chama o táxi. 56, chama controle, Salvador, 119, decimal 35. Vai chamar Salvador, 1935, Olimpo 07. Salvador, Olympus 07. Olympus 07, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 260. Via saída da EL ao 260, Olympus 07. No 866, deixa para 2000 pés, ajuste no 0195, autorizado final do procedimento elétrico X-ray, reporte mais estabilizado. 2000 pés, 1500, reportarão estabilizado com 866. Rumo 29, aguarde para continuar na descida. Rumo 29, continua com o trigo. O senhor, aguarde. Olimpo 07, na presente, vou na pro de Dexter. Da noite, formação novembro. Autorizado com fins, via rota do plano, nível 360. Decolagem de pista no zero, primeira curva à direita, arbor, elefa, CT nítimo, intercepta pesado 21. Transponder 5456, controle Salvador, 119, decimal 35. Ano 099, conselho autorizado, via rota do plano, nível 360. Saída Armor, Elefa, BCT Nítimo, intercepta Peugeot 21, primeira curva à direita, para do colégio. Gente, Armor, Elefa, BCT Nítimo, curva à direita, para o colégio. Nosso ponto 5456, controle 935, gol. 190, posição número 8. O nível de voo autorizado 360, primeira aerovia, pêssula 21. 360, pêssula 21, voo 1099. Projeto chega pronto, 1099. Sim, chega pronto. 1-5-9-159. 1-5-9-159. 1-7-8-1, chame o centro Recife na frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. Espera torre 1-1-8-9-5, KNH-1-0-9-5. Deve estar de parte ainda com a espera 1-2-9-5-3-1-9-7, uma boa noite. Boa. Limpo 07, informa o tráfego 12 horas, 1-2 milhas, mesmo rumo, cruzando 1-2-0 em subida, Papa Charlie 1-2. Liberação para livrar tráfego, curve à esquerda na proa 1-8-0, após cruzar o nível de voo 1-5-0, reautorizado na proa de Dogson. Esquerda 1-8-0, após 1-5-0. Pode curvar novamente para a proa de Dogson, Olympus 07. Voo 1-8-6-6, completo final do procedimento da SXV, chame torre 1-8-9-5. 2-9-5, boa noite. Boa. Yeah. 1-2-9, deixa para 2.000 pés, autorizado final do procedimento da SXV, reporte com a estabilidade. 1-2-9, descendo para 2.000 pés, autorizado final do procedimento da SXV, 1-8-9-5. Autorizado pouso, 1-0, voo 8-6-6. Limpo 07, informo que irá manter a proa 1-8-0 até cruzar o nível de voo 1-7-0. Até 1-7-0, mantendo a proa 1-8-0, o Limpo 07. Ciente, mantenha o ponto de espera, tráfego na curta final da 1-0. Mesmo até o ponto de espera, tradução. Romeo Eco Charlie Tango, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Autorizado, alinhar e manter pistola zero. Alinhar e manter no zero, está 3197. Como é mesmo na frequência 1251, alterna 1325. Vai manter a proa, até a liberação pelo centro Recife, vai chamar o mesmo 1251-3325 no 27. Gol 1866, solo 06, livra direita, chama solo Salvador, 121, decimal 1. 211, obrigado, boa noite. Boa. Nós confirmamos estabilizado. Salvador, final estabilizado. 129, completo final do procedimento, ele é que chame torre 1895. Corre 1-8-9-5, Alfa, táxi de Alfa, da Juliette. Alfa, antes da Juliette, é bom, ótimo. Boa noite. Mesmo decolagem da 90, 3 e 9, 7. Foi Salvador, Rumpa 2-9. Da Visual Alta Nacional, GLS, X-Ray Down 0. 129, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continue a Nove, avistado, pouso autorizado, pistola zero, vento 1-10 graus, 089. Opa, 29, autorizado. Chama 3197, decolou 08, chama controle, Salvador, 119, decimal 35. Chama 3197, uma boa noite. Boa. 283, posição 9 para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. 1-866, táxi via Juliette, portão número 4. Portão 4, via Juliette, 1-866. Cruza 2, via Nadaia. 3197, contato radar na decolagem, sobre via Saia Nadaia, nível de voo 360. Sobe via Nadaia, nível 360. Estaciona 5461, chama controle 19 decimal 35, proteja. Autorizado Galeão 360, decola da 10 com curva direita, saída da ELD Beirume, câmera transponder 5461, controle 1935, boa noite. Protejamento quad, para pushback sonamento. Honesto, sonamento. 29, sala 1-1, livre à esquerda, estacionar, frequência livre. Identificação via chegada Mário, desça aos 50. Via Mário, desça aos 50, 1168, após Pagos, pode voar, tá? Autorizado, voo número 8.